Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Jovem Nerd, eu quero ver a Cuba lançar. Putz, essa é velha, essa é velha. Aqui é o Tucano e eu acho que a democracia não é a melhor opção. Ih, cara! Vamos longe, vai começar. Aqui é Blue Hand e eu acho que a democracia é a melhor opção, só não é pra aqui. Meu Deus. Aqui é o Eduardo Spor e Jovem Nerd esteja preso. Aqui é Martina Spor, prima do Eduardo Spor, obviamente. E eu não sei, esse negócio de democracia é meio complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui é Azaghal, o anão, e eu, como sempre, defendo a monarquia. Meu Deus, todos revolucionários aqui nesse Nerdcast? Todo mundo marcado a partir de hoje, hein? Muito bem, nerds, estamos aqui reunidos para um assunto que é pouco discutido, né? Na história do Brasil, por mais próximo que esteja a nossa realidade, vamos falar sobre ditadura militar. Perigoso. Um Nerdcast que é pedido há muito tempo por nossos nerds e realmente eu confesso que sei pouco sobre o período porque acho que falta... Então, né? Falta filmes. Falta filmes? Vamos conversar sobre esse período sinistríssimo na história do Brasil depois dos e-mails. Vamos. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast. Vamos. Esta semana, Azaghal, este Nerdcast histórico é um oferecimento da campanha Memórias Reveladas. Olha só. Isso, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Exatamente. Uma campanha muito maneira que fala justamente sobre esse período da ditadura, foi um período aggressive no Brasil. Existem ainda mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Olha só. E o governo está fazendo uma campanha para angariar documentos históricos. Então, se a sua família tem algum documento desta época, visite o hot site memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br. Lá tem muitas informações, inclusive tem arquivos da época que você pode consultar. É muito interessante para quem está estudando, para quem gosta, quem quer aprender sobre esse período. Não deixe de conhecer essa campanha do governo, que é muito legal. É interessante porque muita gente viveu essa época, né? Ou tem parentes que viveram e tal, uma memória muito recente ainda do Brasil. Não, e o slogan da campanha é para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Ah, exato, exato. Então, vale a pena visitar o hot site, tem um monte de fotos. Não tem só arquivos, tem fotos da época. Então, se você quer estudar sobre esse período, é uma boa fonte de informação. Muito maneiro. Com certeza. E a promoção Moonwalk de Michael Jackson. Sim. Não é Moonwalker. Moonwalker é o cara que faz o Moonwalk. Certo. Nós tínhamos 3 ingressos para o show This Is It, que nunca vai acontecer. Exato. Ingressos maneiríssimos com a parada holográfica, o cacete, originais mesmo. Vão valer uma fortuna em breve. É, exatamente. E falamos, olha, mande um vídeo no YouTube fazendo um moonwalk de alguma forma criativa. Uhum. E várias pessoas mandaram, nós agradecemos muito. Vai ter um post no Jovem Nerd com todos os vídeos que nos mandaram. Teve gente que mandou em anexo, não era em anexo, era no YouTube, a gente falou. Quem mandou em anexo, disqualified. Pode mandar de novo, só que a gente vai colocar só no post, né? Não vai mais concorrer ao ingresso, porque já temos o resultado do ingresso. Kenzo Junto, 16 anos, do Rio de Janeiro, faturou o ingresso porque fez um moonwalk numa plataforma de salto ornamental. Olha de 7 metros e meio de altura e ainda mergulhou. Parabéns. Pirueta, foi maneiríssimo, cara. Mereceu o seu ingresso. Também teve a Cristiana Subardella, 23 anos, de São Paulo, que fez uma animação em cima do show Motown 25, onde ele fez pela primeira vez um walk. Uh-huh. Ela fez um gatinho animado por cima do vídeo com o Megaboga. Maneiríssimo. Valeu, sim. Valeu o ingresso. E Lucas Abrantes, que eu não sei se foi com ele ou foi com um amigo dele, mas alguém foi fazer um walk e enfiou a cara na parede. Que ótimo, cara. Dançou que nem desenho animado, então foi sensacional. Merece, pelas risadas, o terceiro ingresso. certo. Valeu, galera. Muito obrigado por participar. Foi divertidíssimo. Michael Jackson merece todas essas homenagens. Falando em Michael Jackson, milhões de e-mails sobre a sala de jogos lá de Neverland, da casa dele. Tem um salão de jogos. Sala de jogos, não. Um salão gigante. O Eduardo Spor tinha falado disso, inclusive. Eu cortei propositalmente. Você pode fazer um passeio virtual 360 graus e andar pra lá e pra cá. É divertido. Tem um link aí no post. Se você quiser... Seu fofoqueiro ir lá na casa do Michael Jackson, ver como é que era. Seu fofoqueiro? Ah, você tá invadindo a casa dos outros. Não é fofoqueiro, é bisbilhoteiro. É. Seu bisbilhoteiro, se você quiser ir lá na casa do Michael Jackson. Fofoqueiro. Você vai no Museu do Louvre, você é o fofoqueiro do museu agora. Não, mas não é um museu a casa do cara. É bisbilhoteiro. Whatever. Eu vou fazer uma fofoca no Louvre hoje, essa loucura. Outro recado, Azaghal. Jogos Mortais 6. Ah, cara. 6, Azaghal. Como eu queria ser um investidor da franquia Jogos Mortais, cara. Por que não, isso? E é legal porque o filme, a franquia Jogos Mortais, né? É sobre morte e tal, né? E nesse sexto filme eles começaram matando a nossa dignidade. Acreditem, nerds, Azaghal e Alotone estão na roda da morte do Jigsaw. Ai, o que é isso? É um hot site promocional, onde tem uma rodinha de prisioneiros e o Jigsaw. E eles são assassinados pelo Jigsaw e nós estamos lá, Azaghal. Exato. O legal do jogo é que é tipo um Genius, aquele Simon. É, de memorizar. Tá, tá, tá, tá, tá. Exatamente. Só que é de mortes. Exatamente, nossas mortes. Exato. Então, se você quiser brincar e lá fazer pontuação, entre em rodadamorte.com.br/jovemnerd. Uh-huh. Você vai ver a roda com o Azaghal e a Lotone lá sofrendo mortes horríveis e vai decorando pra ver se você bate o recorde lá. Agora, o que é mais horrível... Ah, não, não vai falar disso. O que é mais assustador... No filme Jogos Mortais 6, são os vídeos, teasers, trailers dos blogueiros ou twitteiros chamando as pessoas pra jogar, cara. Isso é um filme terror, cara. É um filme, olha, é a primeira vez na minha vida que eu consegui ter vergonha alheia de mim mesmo. Ai, eu também, cara, é muito horrível. Também tem os links aí pra vocês verem os nossos vídeos. Não, no nosso não, vai mostrar de todo mundo. Ah, todo mundo. Uma atenção especial pro Alexandre Nagak. Sim. E pro Meteoro. Que eu considero o melhor, entenda melhor como você quiser. Ai, vê aí os vídeos da gente. Ai, caralho. E Jogos Mortais, dia 6 de novembro. Jogos Mortais 6 nos cinemas. Vai lá ver o Jovem Nerd andar com a morrendo. Primeiro e-mail, Elisa Ramos, 21 anos, analista de sistemas. Sobre o último Nerdcast duplo A e B sobre Michael Jackson. Tenho duas palavras a dizer sobre estes Nerdcast. Muito bom, como sempre, Azaghal, Imperador Supremo da Oceania, e Alotone mandaram muito bem na escolha dos convidados. O time do Nerdcast é de primeira. Mas tem duas caneladas. Vocês não falaram de duas paradas épicas. Um, o jogo do Michael Jackson, pasmem, é bizarro. Moonwalker é sensacional. Como eu gastei fichas de arcade com este jogo. Em que ele tem que salvar criancinhas, Azaghal. É, você salvava, elas falavam, Michael! O jogo se chama Moonwalker e foi desenvolvido baseado no filme Moonwalker, que também é legal. Então, aí no post tem o link para você lembrar ou ver pela primeira vez o jogo, como era tosco, e ver o trailer do filme Moonwalker de Michael Jackson, que marcou a época também. Sabe o que eu fiquei sabendo também do filme? O quê? Que o diretor do Príncipe Nova York, que inventou o Soul Glow. O Soul Glow. É o John Landis. John Lennon, acredito! É, rapaz! Nossa, muito bom! E ele dirigiu Black and White também. Black or White? Ah, cara, pra mim vai ser sempre Black and White, porque eu não sou um cara que faço discriminação. Tá certo. Não é Benetton, né? Você pode perceber, existe um padrão de Soul Glow em todo lugar que ele mete a mão. É verdade, é verdade. Próximo e-mail, Matheus Vale. Não diz de onde vem, não diz que idade tem. Quem vos escreve é Matheus Vale, o HQ Man, de São Paulo, 30 anos. Ah, ele botou junto do texto. Ele fez como conteúdo relevante. Excelente. E ouvindo os dois casts de Michael Jackson, quis escrever e mandar uma lista de coisas feitas pelo rei do pop que pode ou não explodir a cabeça de muita gente. Por exemplo, Michael dubla mesmo o personagem Leon Kompolsky no episódio Stark Having Dead, episódio 1 da terceira temporada de Simpsons. E é acreditado como John J. Smith. Ué, mas não é aquele com a Lisa? É? Que ele canta? É. Lisa is your birthday. Isso. É, e não foi acreditado. É o que ele diz aqui. Que maluquice. Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson, ainda está vivo. E segundo o jornal Daily Telegraph, está escrevendo uma autobiografia, sabe-se lá Deus como, ele diz aqui. Que porra é essa? Sobre sua vida com o Michael. Chimpanzé. Tá que pariu, né, cara? Segundo o tratador Bob Dunn, Michael considerava Bubbles o seu primeiro filho. Olha aí. Michael Jackson escreveu dois livros. Moonwalk, uma autobiografia, que eu duvido que ele tenha escrito. Editou. É. E Dancing the Dream. Um livro de poesias e ensaios literários. Os livros são considerados raros. Olha só. Olha só. Nosso amigo Davi... deve ter os dois. Ele leu o Moonwalk. O Moonwalk ele usou no programa. Sim, é verdade. É dele, do Michael Jackson, um dos videoclipes mais longos da história da música. Ghosts, com 39 minutos de duração. Caraca! What? No clipe, ele também interpreta o prefeito totalmente reconhecível, numa maquiagem pesadíssima. Ele faz gordão, fica dançando estilo Michael Jackson. A música nem é tão boa assim pra ter 39 minutos. Nada que tenha 39 minutos de duração e não seja um filme ou um curta-metragem é bom, né, cara? Mas, assim, é legal a parte que ele dança e tal. O resto eu não vi. Michael Jackson, não me sinto à vontade de chamá-lo só de Michael, na intimidade, compôs o que seria a trilha sonora original do jogo Sonic. Olha! Sonic 3. Sonic 3. É. Hasselhoff. É quando o Sonic vira filho do... Hasselhoff. Hedgehog, seu maluco. Tá ótimo. Para Mega Drive. Mas devido aos escândalos de Jackson, a SEGA decidiu não acreditá-lo remixando algumas músicas. Olha só. Mas pagaram? Isso que importa. É, né? devem ter pago. E é isso aí, nerds. E bababá, bababá. Tchau. Muito, não tem como falar tudo sobre Michael Jackson, né? Não tem, cara? Não muito. Tem. 45 anos de carreira, cara. É, não. O cara começou aos 5 anos, né? Exato. O mais importante é que a gente falou que ele tá vivo, né, cara? É verdade, tem um outro vídeo agora, rapaz. Eu falei. Tem um vídeo do memorial dele, aquele show que fizeram com o caixão dele, né? O velório. Ele tava lá. No show. De maquiagem de velhinho barbudo, cara. Chapéu, luva. Cara, tem um vídeo. Clica aí no post, você vai ver. É um vídeo intrigante. Veja, até de luva ele tava com a luvinha. Eu tô convicto que o Michael Jackson não morreu. Eu também, cara. Eu tava mais ou menos, mas agora eu tô. E pra fechar a leitura de e-mails... Certo. Nada melhor do que criar uma necessidade absurda em vocês, ouvintes. Ah, é verdade. Eu lembrei. Então, se você resistiu até agora à Batalha do Apocalipse... Oh. Toma mais essa. Decidido a eliminar de vez a humanidade, o Arcanjo Miguel ordenou que os Ishin, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a Terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer, a Estrela da Manhã. O único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pela terra. Até agora. Miguel deslocou seus exércitos para a fortaleza de Sion, general. A grande batalha se aproxima. De que lado você vai ficar? Você já me traiu uma vez, Lúcifer. Eu escolho o meu lado. Uma jornada pela história. Daqui eu enxergo as torres da Babilônia. Vamos embora, Ablon! Os turcos estão invadindo Constantinopla! Antigos inimigos se enfrentarão. Tem muita coragem de vir aqui desarmado. Não estou desarmado. Deus está morto! Deus está vivo! Fique comigo, general. Este é o fim da humanidade. A maior batalha de todos os tempos. A guerra começa esta noite. A Batalha do Apocalipse. Em pré-venda na Nerd Store. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. De 1964 a 1985. Até 85? Sim, senhor. Oficialmente 85. Vivi 10 anos na ditadura. Descobri isso hoje. É porque, cara, com 5 anos de idade, 6, eu não me preocupei com isso, sei lá. É, normalmente, né, com pouca idade a gente não se preocupa. Tinha militares na rua, sei lá, quando eu tinha 6 anos. Ah, mas é porque depois de 80 já tava abrindo, né? Não tinha mais militar na rua. Peraí, a ditadura deu um problema muito sério na vida dos nerds. Vocês sabem o que que é, né? Censura no cinema. Vocês não lembram disso? É claro. Era um problema sério, cara. Mas hoje tem censura no cinema também. E aí? Agora é classificação indicativa, né? Mas não pode entrar. Se for 18 anos, não pode entrar, se for menor. Comando para Matar tinha que ter 16 anos ou mais. Não, não, isso aí com classificação etária. Tem nada com ditadura isso, maluco. Porra, porque tem violência pra cacete. Mas vamos lá. Na verdade, você tá falando de ditadura, você tá sendo muito tomando partido. Você pode chamar de revolução também. É verdade. Uma contra-revolução, né? Tá mais pra contra-revolução do que revolução. Exatamente. Mas normalmente eles se referem como revolução, não sei porquê. É, o discurso militar, né? Então, mas vamos entender o que aconteceu e por quê. Esse é o principal. Por que, em 1964, os militares disseram: eu é que mando nessa porra? Porque o Jânio era louco, brother. Eu vou abdicar, vou dizer que não quero mais ser presidente, que nego vai me fazer voltar. Vou voltar no verso do povo. Chegou no palanque e falou: eu renuncio. E o povo falou: beleza, tchau, cara. É, e antes disso, mandou um vice-presidente pra China, né, cara? Ah. Bem longe. Então, mas vamos explicar melhor assim. Tem vários motivos, o nego diz que tem vários motivos, inclusive reforma agrária, medo do comunismo, etc. O que realmente aconteceu? Começando um pouco antes, para ter o motivo oficial dos militares, desde a época do Prestes, quando os comunistas entraram no primeiro golpe com Getúlio, que obviamente não funcionou, a União Soviética tinha olhos de fazer do Brasil um país comunista. E aí a comunista internacional mandava dinheiro pro nosso Partido Comunista para treinar os agentes deles aqui, para levar o povo à luta socialista e transformar o Brasil num país comunista. Óbvio que isso é coisa de russo, que só o russo idiota, que nunca teve aqui. Pode achar que esse nosso povo ia se revoltar de algum jeito e fazer Nosso Partido Comunista também tinha esse mesmo pensamento idiota e achava que iam fazer esse tipo de revolução aqui. E os nossos militares ou acreditavam nisso também, ou se aproveitaram dessa desculpa esfarrapadérrima. Por causa disso, nós temos que defender o Brasil contra a ameaça comunista. Uhum. Ah, eu fico com a desculpa esfarrapada, hein? Martina Spor, você está fazendo mestrado em História do Brasil, mas especificamente no período. E é isso mesmo, assim, medo de comunismo pode abraçar todas essas contra-revoluções dessa época? Ah, eu acho que abraçar todas não, é uma bela desculpa esfarrapada que eles usaram, né, pra poder tomar o poder em 64. É uma conjuntura de fatores, como vocês estão falando aí, né, mas a construção do ideário anticomunista e tal é uma coisa muito presente mesmo na década de 60 no Brasil, e já vem mesmo desde esse período aí da década de 30, depois da Revolução Russa. E ficou pior depois da Revolução Cubana, né, com Fidel e Che lá no alto. Pois é. A desculpa esfarrapada teve embasamento histórico, né, pra eles usarem. E os americanos tinham muito medo de funcionar aqui, e resolveram apoiar a ditadura daqui, mandando navios de guerra pra fazer jogos de guerra próximo da época do golpe. E como uma forma de apoiar os nossos militares se desse merda. Tudo bem, essa era a desculpa esfarrapada, mas então qual teoricamente seria a desculpa oficial, assim, a verdadeira intenção? São várias questões, né? É, a gente tem que entender numa longa duração também, né? Pegar lá desde a época que o Vargas sai do poder em 45 e analisando os momentos seguintes de tentativa de golpe, né? Com Henrique Lotti em 55, etc. Que você vai vendo uma construção, né, dos militares, não só dos militares, também é importante todo mundo entender que tinha civil pra caramba ali no meio, né? Não era só milico, não. Os milicos se usando no medo da classe média de perder o pouca porcaria que eles tinham, e os empresários com medo de algumas reformas que fossem tirar os 200% de lucro que eles tinham. É, pois é. Não, e ainda era um momento, principalmente depois do JK, com o desenvolvimentismo, né, que você tem a entrada de um capital internacional e multinacional muito forte no país. Então, você tem a construção também de uma classe empresarial nova, né, proveniente desse tipo de capital. Então, eles estavam querendo um espaço político que eles não tinham, que ainda estava nas mãos das oligarquias ainda, né. Isso também é um dos motivos que fez eles se juntarem num movimento único, né, para poder tomar o poder. Então, eles foram angariando várias parcelas da sociedade, inclusive a classe média, que tinha pessoas que realmente acreditavam que o comunismo ia acontecer no Brasil, né. Eu sou um cara ignorante, todo mundo sabe, né? Não, ignorante não, fala bronco, cara. Bronco, obrigado. Eu preciso de um assessor, cara. Eu sou um cara bronco, bem colocado aqui. E eu achava que o golpe militar era só dos militares, e quem não fosse militar não entrava na panelinha. Então não é isso. Não é isso. Inclusive, o que eu estudo é justamente essa parte aí que não é estudada e que não é divulgada, que é a parte dos civis, a participação dos empresários, principalmente, com a grana, né? Quem entrou com dinheiro foram eles. Também da classe das classes médias, daquele período ali, que tava com medo, efetivamente, de acontecer alguma coisa no país, né? Quem viu aí o Anos Rebeldes? Uhum. Rebeldes ou Dourados? Tem dois, a gente sempre confunde. É Rebeldes. Rebeldes. Fica de 60, 70 e 80, né? Uhum. É o que a Cláudia Abreu é metralhada. Então, aí quem viu o Anos Rebeldes sabe que o personagem do Zé Wilker, se alguém se lembra, era um cara justamente isso, era um industrial que falava com orgulho que a revolução vai vir aí pra mudar o Brasil e tudo, né? Estavam com medo de que realmente o comunismo chegasse no país. Mas ia chegar, assim, será que seria possível, de alguma forma, ter uma revolta e o comunismo tomar o poder no Brasil? Sinceramente, a nossa população, não. Com o que eles tinham de tropa armada, que é os revolucionários do Partido Comunista, menos ainda. Mas a esperança deles era fazer como eles fizeram em Cuba e fizeram na Rússia, que era levantar a população contra os burgueses. Não rola, mas eles achavam que rolava, né? A classe operária brasileira não tem um histórico de organização que nem tinha nesses países, né? Então, não tem lideranças, assim, sindicais, etc., que pudessem tomar a frente. Eu acho que eles fizeram meio que uma leitura um pouco errada de como seria no Brasil e não deu muito certo. Faltou um Che Guevara. Faltava incentivo pra revolta aqui. Eu acho que a situação deles não era tão ruim aqui quanto era na União Soviética e em Cuba. Faltou proibirem o futebol. Aí, cara, faltou na hora. Mas em 24 horas acabou o governo, cara. O Jânio conseguiu proibir só a Rinha de Galo, né? E o jogo de azar. E o biquíni. Então, os empresários malignos e os militares. O empresário maligno é o Red Bull, parece que tá terrível. É um pleonasmo, porra. Mas olha só, uma pergunta. A reforma agrária também entra nessa pauta? Entra, claro. A reforma agrária entra. Falavam que o João Goulart ia fazer a reforma agrária, mas o cara era mó fazendeiro foda, cara. Com caudilho do cacete. Mas a desculpa esparrapada aqui, sempre pra ferrar o opositor, é dizer que ele vai fazer. Porque é aquela parada. Se ele disser que vai fazer, ele se ferrou com os produtores rurais. Se ele disser que ele não vai fazer, ele se ferrou com os pobres. Então, quando o nego fala isso pro cara, é que é uma batata quente. Joga na mão dele aí que não tem defesa. Não importa o que ele falar, ele tá ferrado. Esse é um dos problemas mais antigos do Brasil, e eu ouço desde que eu era criança. Na verdade, muita gente, meus avós ouviam desde que eram criança. Você sabe que a reforma agrária foi feita na ditadura, né? Foi. Uma reforma agrária por arte institucional no Brasil. Ah, olha só, isso eu não sabia, ignorância minha. Uma... Bronco. De que forma? É, da forma mais ditatorial possível, né? Afinal de contas, era uma ditadura, maneira, né? Então, mas ela não foi um motivo justamente para que houvesse golpe? O medo de haver a reforma agrária de forma injusta, de haver desapropriações dos coronéis, etc? É, mas esse era o medo. Quando a ditadura fez a reforma agrária, basicamente uma reforma que não mexia no deles. Exatamente. Então, claro. Não tem problema. É uma reforma agrária que preservou o que eles queriam que preservasse, entendeu? É, foi de mentirinha, né? Foi só pra botar no papel que houve, né? Só pra dar uma agradada, né? Medo dos empresários é que nego fosse em cima das fazendas deles, que óbvio são as melhores terras, mas não são as únicas. Quando peraí, o cara quer fazer uma reforma agrária, ainda tem que ser com a melhor terra. Mas... Terra é terra. Aqui não é ter a história que plantar tudo dá? Nego não fala isso em tudo que é lugar? Então, porra, pega qualquer terra, né, cara? É, no caso da ditadura, foi uma medida pra tentar legitimar o que ele já tava entrando no buraco, já tava começando a aparecer as torturas e tal, e aí foi uma das formas deles de... É o cala a boca. É. Essa reforma agrária da ditadura foi em que ano, assim? Que época? Cara, final da década de 60, se eu não me engano, é em 69. Ou é 68 ou é 69. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nosso primeiro presidente militar, quer dizer, não, não primeiro da história, mas depois desse golpe, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A fisionomia dele é triste. Ele é uma fisionomia triste, assim, né? Um homem sisudo. Como todo militar deve ser. Todo militar, marechal deve ser, verdade. Mas é que olha, um militar todo feliz, simpático, alegre, não funciona, né, cara? É engraçado que sempre fiquei pensando, cara, no Brasil foi um dos poucos lugares que não teve um ditador, né, cara? Tiveram vários presidentes, né? Era uma instituição da ditadura, né, cara? Exato. É, cara. Ele se preocupava muito com isso, de ter um culto de personalidade, de um deles ficar, porque a junta militar, o grupinho que mandava, tinha muito medo de um deles passar a perna nos outros. Então, ele tinha até uma divisão, né? Linha dura e o pessoal que era mais castelista, que chamava. Eles se controlavam pra evitar esse tipo de coisa, porque eles tinham medo de algum deles assumir e ferrar os outros. Era tudo um bando de cobra que tinha medo de uma morder as outras. Uhum. Sabe o que eu pensei agora? Será que o golpe militar no Brasil teve alguma coisa a ver com maçonaria? De novo a maçonaria? É, porque empresários, né, cara? É. Eu já ouvi falar que a Opus Dei estava por trás. Pronto. Opus Dei, o Rotary Club. Tudo, Rotary, né? Club. O Rotary Club tava sim. É, tava? Olha aí. Olha aí. Vai cair a fachada do Rotary Club agora. Tava sim, tem documento com isso nos arquivos. Que eu não acredito. É, verdade. Sério? Porque o Rotary Club é uma parada que ela tá pronta pra dominar o mundo, cara. Prontinha, porque, cara, pra mim, aqueles monumentos do Rotary Club são mecanismos. Sabe, em algum momento eles vão acionar todos ao mesmo tempo, tem todos os lugares do mundo e a gente tá fudido, cara. Cara, eu vi uma matéria no deserto do Atacama, cara, e no deserto com nada tinha lá a porra do monumento do Rotary Club, cara. Em todo lugar, cara, todo lugar. Eu acho que isso vai sair da terra e embaixo tem uma mega torre. Eu não sei, cara, aquelas rodinhas vão começar a girar todas em sincronismo, o planeta vai girar ao contrário, eu não sei o que é, cara. Será que o Rotary Club está por trás do Flash Forward, rapaz? Uma possibilidade. A ideia do Rotary Club é você fazer um grupo de empresários para que eles possam se conhecer e cada um fazer um grupinho de trocar serviço entre eles. Não, peraí. Você já viu alguma reunião do Rotary Club? O Rotary Club é a galera que tentou ser maçom e não conseguiu. Não, cara, olha só. Eu tava lá em São Lourenço e teve uma reunião do Rotary Club. Em São Lourenço? Claro. E só tinha velhinho, cara. É mesmo? Não, assim, eles aqui são... tomaram poder lá na época. Eles não, mas... Tava lembrando dos bons tempos, né? Tu foi na reunião do Rotary Club? Não, claro que não, mas eles andavam com crachá Rotary Club pela cidade. Tá. Mas então... qual é o envolvimento do Rotary Club, né, da ditadura? Não, na verdade, não especificamente o Rotary Club, mas todas essas associações, né, que incluíam empresários, até recreativas, elas foram alvo de influência da galera que tava à frente do golpe, né? Então, maçons, certo. Certo, certo. Você acha que se o Jovem Nerd existisse nessa época, a gente ia apoiar o golpe? Deus me livre, né? Olha, cara. Olha, eu depende ouço... Depende de quem pagasse, né, cara? Tem gente por aí, principalmente os mais velhos, eu não estou dizendo que é bom ou que eu estou concordando, só estou relatando. Tem saudade da ditadura. Exatamente. Posso ouvir isso, pelo amor de Deus. Gente. Mas não, eu não estou concordando. Quando fala assim, a Copa de 70, o jogo de futebol era bem melhor, tal, não sei o quê. Porra, meu irmão, se tu vê hoje em dia um jogo da Copa de 70 inteiro, não aqueles lances, né, que passam sempre no comercial. Quando você vê um jogo inteiro, tu dorme, brother. O futebol era muito ruim. Vagabundo fumava que nem maluco, cara. Era gordo. Eu ia jogar bêbado. Uma coisa importante, assim, da gente também considerar, além da questão do anticomunismo, o pessoal que tomou poder em 64, eles estavam falando também em defesa da democracia, né? Então, eles mantiveram o legislativo e o judiciário funcionando a ditadura quase toda, né? Só fechou depois das 5. E no primeiro governo, que é o Castelo Branco, que teoricamente é mais brando, você teve essa tentativa de manter as instituições. Só que, por trás disso, você tinha todo um controle baixado pelos atos institucionais, né? O bipartidarismo pelo AI-2, né? Que dividiu só em dois partidos à Câmara Brasileira, então era a Arena, a Partido da Ditadura e o MDB, que é teoricamente uma oposição, eles tentaram controlar o Executivo e o Judiciário através dos atos institucionais que eram baixados pelo Executivo, né? Então era uma característica bem ditatorial e a democracia ficava... Mas então, olha só, explica pra quem não conhece bem o conceito do ato institucional. É, o ato institucional é uma medida que vai do Executivo direto, assinado pelo presidente, pelos ministros principalmente os ministros militares nesse período, e eram baixados, eles colocavam mais ou menos o que eles queriam ali dentro, sabe? Não, é uma lei. Não tinha votação, não era lei. Era tipo a medida provisória da época. O papel tem que ser votado, o assessor não é votado. Não é votado. É baixado. É isso e pronto. É isso. É isso e pronto, é. Na verdade, aí que você configurava o real estado de ditadura e democracia. Exatamente. É o cacete, né? E uma série de leis que eles tentavam aprovar no Congresso que não dava certo, eles iam lá e pum, baixavam um ato institucional. Foram 17 atos institucionais ao longo da ditadura. Mas por que o AI-5 é o mais famosão? É, o AI-5 é o mais famoso porque fechou o regime, né? Em 68 você tinha ali a luta armada, né? O Gabeira sequestrando lá o embaixador. Então você tinha um acirramento um pouco do movimento também estudantil e tal. Então eles fecharam mesmo, já tava rolando desde 64, tortura, prisão, expurgo, né? Exílio. Mas 68 que a luta armada ficou mais em voga, assim, né? Atingindo os Estados Unidos, inclusive. E aí eles baixaram um ato que fechou o Congresso, né? Uma das vezes que o Congresso foi fechado ao longo da ditadura foi nesse momento. Suspendeu o direito de habeas corpus, caçou muita gente também. Deu poderes maiores ainda pro Executivo. Quando os militares entraram no poder, ficou entre aspas, tudo bem? Tipo, eles entraram no poder, mas é só pra preservar a democracia e impedir que o Brasil vire comunista, e por conta disso até que tá legal e vamos vivendo. E aí, com o passar do tempo, é que nego falou, opa, não é bem isso, tem empresários evils na parada e eles na verdade querem nos fuder. Pra grande parte da população, os militares estavam lá pra defender nossos interesses e tava tudo muito bem, muito maravilhoso, até porque os caras tinham preocupação mais importante de ter alguma coisa pra comer de manhã. Existiam os movimentos, assim, é claro que não era organizado ao ponto de se fazer uma revolução que nem na Rússia ou em Cuba, mas tinha os movimentos organizados. Agora, rolou também um terror inicial, assim, uma reorganização também das próprias organizações de esquerda depois de 64. Muita gente teve que partir pro exílio e tal. Foi uma reorganização também ali do período, né? Ah, isso que eu queria saber. Aí estourou um pouco mais pra frente. É porque a gente tem que deixar claro o seguinte: quando você tem um processo realmente democrático, você tem a oposição que tá no seu direito democrático de né, fazer oposição ao governo. E fazer oposição e tal. Quando você tem uma ditadura, a oposição, teoricamente, não existe. É um jeito de morrer só, é o único. Porque morre. Exato. Ele finge que admite, permitindo um partido como o MDB, né? Ele finge que admite. Mas exatamente. Verdade, que a gente fala em os comunistas, só lembrando que tinha dois partidos, como tem hoje, né? O Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é afiliado à Comintern, Comunista Internacional, e recebeu ordem de Moscou, digamos assim. O PCdoB é uma dissidência do PCB que resolveu agir localmente. Na década de 60, teve um congresso do Partido Comunista Soviético, em que o Nikita Khrushchev denunciou o Stalin, assim, os atos, os desmandos do Stalin e tal, torturas, expurgos. tal. E meio que rolou no mundo inteiro uma cisão. Porque, assim, foi considerado que, que os russos estavam fazendo um revisionismo. E outros partidos comunistas, como o da China, consideravam o Stalin ainda um dos baluartes do comunismo. Uhum. Então, teve um racha ali. O PCB ficou leal a Moscou, como o Blue Hand falou. É. E o PCdoB se aproximou da China. O PCB não pegou em armas. É, o e PCB era ele tinha uma posição mais reformista. Assim. É, ele era contra o governo militar, mas era pacifista. É, então, o PCdoB já virou uma vertente mais guerrilheira. O lance é o seguinte, também não se resume só também aos partidos, né? Você tinha vários movimentos menores, né? A AP, Ação Popular, que era uma organização de cunho católico, que tinha o pessoal lá daquele filme Batismo de Sangue, né? Frei Beto e etc. Tinha também o pessoal do MR8, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que era de cunho mais mal. A AP depois virou maoísta, né? Pegou a coisa da Revolução Chinesa. Tinha a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. A VPR. Tinham várias organizações que em 67, 68 estavam ali à frente da luta armada, até mais forte do que os próprios partidos comunistas, né? Mas essas ações rebeldes. Rebeldes? Não, revolucionários. Rebeldes contra o governo, né? Afinal, os rebeldes de Star Wars chamam de rebeldes. Não é rebelde, é meio... Parece que é mimado. Ele é rebelde. Tá, e o pior é que, assim, você pode dividir aí em os comunistas ideológicos pacifistas, os guerrilheiros e os realmente os rebeldes, que era aquela molecada de faculdade que fumava maconha. Che Guevara! Não pode tratar como uma coisa homogênea, né? Era bastante heterogêneo esse movimento de oposição que existia no período. Tinha de tudo, Jovem Nerd, que é o motivo por qual a gente conseguiu nada. Eles eram tão fragmentados e tão desunidos que óbvio que eles não conseguiam nada contra um Estado Unido pra dar porrada neles. Não, e outra coisa, é ilusão falar quem pegava em armas pegava porque era contra o regime ditatorial. Ele era contra o regime ditatorial de direita que existia no Brasil. Capitalista, né? Basicamente. A ditadura proletariado. Exatamente, porque quem é a favor de democracia não vai ter treinamento guerrilheiro em Cuba. Não vai. Vamos lá. A cartilha russa normal de passar a revolução para outros países é seguir o modelo russo que nós sabemos que não é nem um pouco democrático. A ideia deles é uma ditadura proletariado que me chamam, ou ditadura de esquerda. É, exatamente. Mas essa cartilha russa, ela é muito complicada, né, cara? É porque é escrito em russo, né, cara? É. É porque a cartilha deles de Revolução Comunista basicamente é, ah, a gente fez assim, então todos têm que seguir assim, porque esse é o one true way. Eu tenho um amigo comunista, Tucano. É mesmo? É, ele é fã do Jovem Nerd, mas ele é comunista. Thiago Mosquito, podem prender. Peraí! Espera a gente estar em apuros pra gente se lembrar, porra. Thiago Mosquito, é ele. Já tô dizendo, quando quiser alguma coisa, já entregamos. Já entregamos. Tem barba de comunista, amarra o tênis ao contrário, que é coisa de comunista. Amarra o tênis ao contrário. É, muito bom. Eu sofro um problema de identidade, né? Porque as pessoas me ouvem falar, quem é comunista, comunista não, mas quem é de esquerda acha que eu sou o porco capitalista foda, tá ligado? quem é de direita, fala assim, mais um comunista filho da p... É que eu odeio tudo, cara, eu odeio todo mundo. Bem-vindo ao meu mundo, cara. Inclusive eu tô com uma camisa do Che Guevara e acho ele um merda. Tá com a camisa do Che Guevara? É. Como assim? Tu ganhou? É promessa? Aposta? Não, cara. Promessa é ótimo. É que assim, o Che Guevara tem dois momentos da vida dele, né? Eu sou fã daquele do Diário de Motocicleta. Ah. Uhum. Camisa do Che Guevara é a parada mais contraditória possível, né, cara? É, pois é. Cara, Eu acredito na rapaziada. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Bem, então, aí 5, ato institucional número 5. Sério? Tem gente que não... Eu aposto que tem gente que vai estar ligando os pontos agora. Deve ter gente que tá pensando, porra, deve ser a quinta tentativa de fazer aquele filme do Spielberg ficar bom, né? Ai, filha da mãe. O AI-5. Ele foi realmente a martelada ditatorial. Ó, o AI-5 foi mais ou menos isso que a gente tava comentando, né? Ele fechou totalmente por conta dessa onda aí mais forte de luta armada e de oposição, né? Que tava ameaçando a legitimidade do governo, né? Não que eles fossem tomar o poder, a luta armada, mas aquilo tava começando a aparecer internacionalmente meio mal pros caras, né? Foi depois do sequestro do embaixador americano? Foi dia 13 de dezembro de 1968, AI-5. Não, eu queria dizer que o Gabeira e uma galera dele sequestraram Pedro Cardoso. É, parece que não foi bem assim como o Gabeira falou, né? Mas não vamos entrar nessa, não. Que é isso, companheiro? Esse filme, sabe como é que foi em Portugal? O nome? Tira a mão daí. O objetivo do sequestro era o quê, exatamente? Era a troca de presos. Troca de presos. Que eles conseguiram mesmo. Acabaram conseguindo isso, conseguiram passar também na televisão um manifesto, né? Uma coisa que na época... Porque o AI-5 também estabeleceu a censura braba mesmo, né? A presença de censores dentro dos jornais e pra cinema, pra TV, pra tudo. Uhum. O embaixador americano foi um dedo do meio pros americanos também. Foi a vingança deles de mostrar pros americanos que, ó, pegamos o cara de vocês aqui, porque eles culpavam os americanos por ter ajudado do golpe. É, com certeza. E claro, efetivamente ajudaram, né? Claro. Ah, não, ajudaram e a CIA treinou os nossos torturadores e já tem documento falando sobre isso. É, isso aí já tá mais divulgado atualmente, né? Mas era negado... Naquela época, se falasse isso, pegava mauzão. Óbvio que eles diziam que não, que isso, de jeito nenhum. Mas já ficou provado que estavam ali junto, né? Os líderes todos que foram trocados foram pro México, naquele Hércules? É, exatamente. Tem até o filme, né? Eu acho que é Hércules 86. E aí, então, fechando, assim, o AI-5 foi mesmo o fechamento do regime. Fechou no sentido de que estabeleceu principalmente a coisa da censura também, né? Dos meios de comunicação, uma coisa que não estava acontecendo. Que ano foi isso? 68. Ah, tem o porquê, porque o ano seguinte era 69. Não. Então a censura tinha que entrar, né, pra tentar. Não chegou a ser. Não vamos. Só pra contextualizar também, 68 já era. Já não era mais o Castelo Branco, né? Já era o Costa Silva. Sim, sim, sim. Então a censura começou aggressive no AI-5, certo? Então todos os veículos de imprensa e tal. Minha mãe trabalhava no Jornal do Brasil na época. Um dia ela ligou pra uma amiga falar de namorico, essas coisas. Olha aí, e foi meu falar velho na língua do P, pra ninguém falar o que ela tava falando. Mas foi pra salinha na hora. É mesmo? Na hora, cara. O nego chegou, quem é que tá falando aqui? E aí teve que provar pros caras, escrever, né, toda a codificação da língua do P que ela falou, e tá tudo gravado lá. Sua mãe que entregou a língua do P pros militares? Caraca! Eu não contava. Eu não contava. Foi aggressive, cara. Então, era a presença do sensor, né? Aquela coisa que você é receita de bolo no jornal, no lugar da notícia. Receita de bolo, exatamente. Ó dia de sol, na primeira página dos jornais, falando assim, hoje o dia está tenebroso, nuvens pretas. Exato. Isso é porque ali, no lugar, tinha uma matéria que foi censurada, né? Eram visivelmente tapa-buracos e de protestos, né? A receita de bolo, esse de protesto, dia tenebroso e tal. Mas essa era a época que tudo era mensagem escondida, né? Pô, mas o nego adorava fazer. Isso é a época do Arg morto. Mas era uma forçação de barra violentíssima, né, cara? Pô, mas era legal, cara. As pessoas... Bolo de morango, ó, bolo comunista. Você sabe que Raul Seixas, né, fundou a Sociedade Alternativa aqui no Brasil, né? Foi preso, cara. Quando ele foi preso, o nego ficou perguntando pra ele se ele tinha alguma coisa a ver com os comunistas e tal, não sei o quê. E começou a torturar ele, torturar ele. Aí ele falou, não, falou que tinha pacto com o diabo. Aí o nego soltou. Aí ele liberou o cara. Esse período aí foi a época que também foi todo mundo exilado, né? A época depois dos festivais da Record Música e tal, a parte cultura também. Você falou agora de festivais da Record. Existia nessa época aí um jornal que chamava Notícias Populares. Teve um cara que foi vaiado num desses festivais, acho que era o nome dele, era Sérgio Ricardo. E aí ele ficou puto, mandou todo mundo tomar no c... e pegou um violão e deu uma porrada, tá ligado? Ah. Aí esse Notícias Populares meteu a manchete: violada em pleno auditório. É, 69 entra o outro presidente, que é o Médici, quem governa com AI-5, né? É o chamado anos de chumbo, não é? É o que se chama anos de chumbo, a hora que fecha mesmo o negócio. Nesse período, o Brasil cresce, né? Tem o famoso milagre econômico brasileiro, uhum. As classes médias se deram super bem. E aí, em 73, você tem a crise do petróleo e a coisa começa a pegar um pouco pra ele. É por causa do milagre, eu tava falando isso, que a galera vê, assim, a galera que era, entre aspas, alienada, né? Vê essa época, assim, com certos bons olhos, né? Que que isso. Não estava ligada a essa parte, mas a parte econômica começou a decolar aí, cara. Dinheiro americano entrando direto e fazendo dívida externa. Nosso problema nessa época do milagre é que a população que não tinha nenhum conhecido diretamente ligado com os movimentos revolucionários, não tinha contato, tinha contato zero com a repressão. Então, pra eles... Exatamente. Pra eles, isso não estava rolando. A gente tá ligado naquele movimento de esquerda todo, que é um 2% da população. É, não era uma coisa divulgada, até por conta da censura mesmo, essa questão da tortura. As denúncias vinham muito do pessoal que estava exilado, né, mas... Cara, que eu tava vendo uma entrevista antiga com Chico Buarque. Ele no Brasil, ele veio para um festival, a entrevista é preto e branco. Ele sabia mais sobre a ditadura no Brasil que estava acontecendo porque ele morava fora. Uhum. Lá fora tudo era divulgado, aqui o nego não sabia de nada. O nego entrevistando ele, pô, só fico meio preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui, né, tal. Aí a pessoa fala, ah, mas o que acontece? Ele fica meio bolado porque ele era filho de diplomata, né, uma coisa assim. É. Sabia tudo o que estava acontecendo, ele morava lá fora, né, cara, a galera aqui nada, né. É, nesse período estavam também exilados a galera toda do movimento estudantil, que hoje em dia aí é o José Serra, né, essa galera que era do movimento estudantil no período. Tava todo mundo no Chile, depois tomaram um golpe no Chile e fugiram pra Europa. E estavam se movimentando mesmo pra denunciar o que estava acontecendo aqui, porque isso não aparecia, né. Tinha umas coisas que eram muito idiotas que passavam pelos militares, pela censura, que nego era muito burro, não se ligava. Tem uma música do Chico Buarque, que é bem conhecida, que é Cálice. Isso. É. Famosa. Afasta de mim esse cálice. Sensacional, a música é sensacional. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. E a música passou pela censura e teve vários trechos que foram tirados. Mas uns trechos que não tinham nada a ver, tá ligado? Era só simples poesia e rima. A parte que realmente falava da ditadura, que era justamente o refrão, passou despercebido, que era cálice do verbo calar. Exato. E não de cálice de vinho, né? Exato. Pra quem se interessa também, lá no site do CPDOC, lá da Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho, a gente tem os documentos do arquivo do GAI, a censura dessa música, o documento digitalizado, sabe? E mostra o que eles cortaram. Se quiserem também entrar depois pra dar uma olhada, bem legal. Irado. É o documento da época com o grifo de censura. Tem uma do Chico Buarque também, que ele fez pra filha do Geisel, né? Como é que era? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. É? Foi mesmo. Eu pensei que a filha do Geisel chamava Geni. Não, se chama Amália, coitadinha, né? Nem feia. Porque tem aquela que é uma mensagem que ele passa pra um amigo dele, tá morando no exterior, né? Que ele fala que na terra estão jogando futebol, tem muito choro, muito samba e rock and roll. Lembra dessa música? Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Mas a coisa que tá preta, ele fala, né? Tentou mandar, mas o correio andou arisco e tal. Bem maneiro, essa música. Na música ele fala, a coisa que tá preta, isso passou pela censura? Porra. Fala, é. Caraca, o cara tava de folga nesse dia. Mas agora, só as sessões eram funcionários públicos. Ele botava o pessoal dele lá e trabalhava de vez em quando. Ah, eles deixaram passar algumas coisas bem bizarras, né? Não tem uma famosa capa de disco de LP, que é um olho? Tem! É, tem outro grosso, né? Por essa foto é impossível você perceber que aquela porra é o que realmente olho, é. Você tá dizendo que é o outro olho. É o que é o cego. É o olho cego. Mas isso é uma forma de protesto escrota, né? Levado ao limite da escrotidão, o senhor K protestando. Mas essa coisa que o Dudu tava falando aí, dessa música, Copa de 70 e tudo isso, foi usado muito como propaganda política da ditadura também, né? Ah, mas isso todo governo se aproveita. É o Pra Frente Brasil e etc. Da época, né? Então, Pra Frente Brasil. E é bem na época que fecha o regime brabo, né? 68, 69, 70, onde tá pior ali a coisa. Na Copa do Mundo que o brasileiro define o seu coeficiente de felicidade, né? Exato, exato. Político e tudo. Você tem uma ideia como a Copa modifica as pessoas, né? Minha mãe comprou uma bandeira na época da Copa e botou na janela. Do lado de dentro, mas assim como se fosse, sei lá, um insufilme, sabe? Cortina, fez a cortina de bandeira. Yeah. Passou a Copa, ela pensou, por que eu vou tirar a bandeira do Brasil? Sou patriota na Copa, continuo patriota. O síndico chegou e interfonou pra lá, mandou interfonar pra ela tirar. Não pode, porque está desconfigurando a fachada do prédio. Que isso? Aí, não, mas na Copa podia. Ah, mas agora na Copa pode. Agora não pode mais. Caraca, foi mesmo. Ela falou assim, não vou tirar, então vai tomar multa. Caraca, olha só. Foi obrigado a tirar. Deus que Deus. Isso, cara? Não. Sinistro, né? Ah, não, manda também botar essa porra de volta, vamos ganhar uma grana desse cinema. Falar em Pra Frente Brasil, pra quem gosta de cinema tem esse filme, né? Pra Frente Brasil com o Reginaldo Farias. Muito bom, uma aula de história de ditadura, né, cara? Puta, esse filme é sinistro, né, cara? É sinistraço, cara. Sinistro. É o seguinte, o cara é pego, é um cara comum, que pô, paga as contas dele, o cara... acima de qualquer suspeita, confundem um cara com um terrorista. Pegam ele, levam ele pra lá pro divisa do Rio São Paulo, numa fazenda lá. Começam a torturar o cara, fazer o diabo com o cara, né? Enquanto isso, rolando aqui a Copa do Mundo, todo mundo feliz e tal. E o cara torturado e o cara não tem nada a ver com a história, né, cara? Então tem umas cenas bem impressionantes. É bem sinistro esse filme. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão, que aflição são os homens. E eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, chame, chame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor. E o Araguaia? Que o bicho Araguaia é o mesmo período, é o mesmo período do AI-5, dos movimentos que eu tava falando, né, anteriormente. Que foi a guerrilha que foi desfeita, que eles já estavam. Já era uma coisa mais rural, não era essa coisa dos sequestros, né? Era uma coisa diferente. A ideia deles é fazer como o Peste tentou fazer na Coluna Peste. É chamar os camponeses pra luta armada e tentar, através do campo, tomar o poder da cidade. Óbvio, era um viés mais agrado. Viagem do Comintern de novo, só coisa de russo que não tem, nunca veio aqui, que podia pensar que essa porra ia funcionar, mas... Essa galera não era mais pela cartilha dos chineses. O pensamento inteligente é o mesmo. A ideia de que eles iam conseguir fazer, os nossos camponeses estão realmente muito preocupados com isso, se levantarem e pegarem armas. Assim, tem alguns filmes, né, que falam sobre a guerrilha, mas assim, a maioria deles é muito ideológico, né? É. Muito a parte romântica dos estudantes indo pra lá, pra guerrilha e tal, não sei o quê. Mas, porra, eu vi uns documentários, umas entrevistas esses dias, que, porra, o cara falou a melhor das frases. Os guerrilheiros estavam mais preparados pra morrer do que pra matar. que eles eram motivo de chacota, não todos, né? Porque alguns tiveram treinamento. Mas a grande maioria era motivo de chacota dos caboclos, tá ligado? Porque eles não sabiam limpar uma carabina, por exemplo. Uhum. Não sabia armar a carabina. E, mas você é guerrilheiro mesmo? É o quê? É porque o nosso passo de recrutamento pro guerrilheiro é o cara era do movimento estudantil, aí se envolvia com o Partido Comunista. Deixava a barba crescer, pronto, guerrilheiro. E aí, aí virava guerrilheiro. Mas virava guerrilheiro e assim, ah, hoje eu sou guerrilheiro. Treinamento militar, alguma ideia do que ele tava fazendo. Whatever. Era só os líderes mesmo que foram pros países e tal e aprenderam. Aí o Lamarca. O Lamarca tinha treinamento. O Lamarca era militar, né? Exato. Era militar. Quando a guerrilha começou a apertar, alguns militares tiveram essa ideia de forjar alguns ataques rebeldes, né, pra botar a culpa nos revolucionários, né? Então tem aquele golpe famoso que queriam fazer aqui, que era explodir o gasômetro do Rio, né? Pra quem não sabe, é um bujão de gás de 30 metros de altura, mais ou menos, né? É, gigante. Explodir, assim, uma bomba, ia destruir quase a zona portuária inteira ali, né? Ia ser um final de filme. O raio de explosão do gasômetro, pra quem conhece o Rio, é da Leopoldina inteira até a Cidade Nova, até o Pai da Prefeitura. Caraca. Eu acho muito maneiro esses prédios, essas obras estrategicamente colocadas pra autodestruição da cidade, né, cara? Sim. Tanto que nenhum prédio naquela área, inclusive a sede da prefeitura, tem o ABIT, que é o documento que a prefeitura dá para o prédio ser habitado. Mas isso era um plano desse para colocar a culpa nos... É, eles forjavam algumas situações para colocar a culpa no pessoal da esquerda. Esse aí fica conhecido como o caso Paraçar também, né, Dudu? Caralho, é Paraçar mesmo, né, cara? Sim, pode assar todo mundo, cara. Por que não aconteceu? Porque teve um cara famoso, que eu esqueci o nome do cara. Não tão famoso assim, pelo visto. Não tão famoso, não. O próprio militar denunciou a parada. João Paulo Bonier, o Dudu, o nome dele. Ué, isso dá uma temporada de 24 horas. Porra! O João Paulo Bonier, na época, era chefe de gabinete do ministro Márcio Melo. E ele que foi o que fez o planejamento de explodir o gasômetro. Aí ele mandou um capitão, acho que da aeronáutica, Sérgio Miranda, explodir e botar o plano em prática. E ele se negou a cumprir a missão. Falou que ia denunciar esse João Paulo Bonier. E aí esse Sérgio Miranda, ele foi declarado louco e afastado da aeronáutica em 69. E aí ficou abafado o caso até 78, quando um brigadeiro que era amigo do Sérgio Miranda deu uma declaração defendendo o colega e confirmando que tinha esse projeto de explosão do gasômetro. Cara, eu acho que tinha que mudar isso, sabia? Por quê? Essa patente de brigadeiro. Para com isso, pô. Porque não... Da patente precede o doce. É verdade. Mas, cara, agora você fala brigadeiro, eu não tava nem prestando atenção. Falou brigadeiro, Mas parece que hoje em dia ninguém mais pode ser brigadeiro. É a nossa mais alta patente da aeronáutica. É marshmallow, é marshmallow agora. Não, eu tô demais. Também tem o famoso caso, que é até mais recente, que a galera talvez até lembre aí, né? A galera de 30 anos, 30 e poucos, que é o caso do Rio Centro. Foi a mesma coisa também, né? Que o cara foi botar uma bomba no Rio Centro, só que a bomba explodiu antes no colo do cara do carro, né? E o cara era militar. Um puma, né? Exato. Todo mundo ficou sabendo que era coisa dos militares. Foram pegos com a cueca arriada, né, cara? Porra, o que tava acontecendo é que no Rio Centro tava tendo um show comemorativo do Dia do Trabalhador, né? 1º de maio que eles fizeram o atentado. O motivo de ser no primeiro Dia do Trabalho é porque o Dia do Trabalho é um feriado conhecidamente comunista. Os comunistas se apostaram no feriado. Mas qual foram as consequências reais disso? Que a bomba explodiu no colo do militar e, pô, que papelão. Os militares falaram que eles eram de uma organização militar renegada que tava querendo manter a ditadura e meio que desescolaram nessa parada. Tipo, os caras fizeram aí porque isso é culpa deles, não tem nada a ver com isso, não. Uh-huh. E colou até porque o jornal podia falar nada ao contrário, né? O jornal ia dizer que não, tava fudido, ia ser fechado no dia seguinte. Apesar de que nessa época já tava começando assim, a estar bem mais brando, já era a época do Figueiredo. É, 81 já tinha anistia, né? O que motivou realmente a abertura política? Por que eles falam assim, gente, a brincadeira tá boa, mas vamos... Eu acho que um dos grandes fatores é a crise econômica, que após 73, pós-crise do petróleo, né, crise internacional, começou a degringolar um pouco aí a legitimidade do regime que eles tinham conseguido através principalmente dos êxitos econômicos. Para não sair do poder sem controlar, eles começaram a ver que seria interessante se eles começassem a distender e abrir aos poucos para que eles conseguissem controlar controlar a abertura até o final, né? Sair por cima. Ah, sim, claro. Lógico. É porque a parada do pão e circo aqui não tava mais funcionando porque o pão tava faltando. Estados Unidos, na mega crise, né? Não tinha nem condição de... De mandar dinheiro pra cá e o bicho aqui tava pegando. O desemprego. E também, em 74, Jimmy Carter, que sobe ao poder também nos Estados Unidos, essa política toda de direitos humanos e tal, começa a influenciar um pouco aqui dentro também, internacionalmente falando, né? Essa coisa influencia na abertura também, né? Também tem as conjunturas internacionais que, assim, no mundo inteiro, o mundo tava mudando já, cara. Tanto é que você sabe que em 85 foi o fim da ditadura, também já tava acabando a União Soviética, né? Estava em crise já, então, quer dizer, o sistema comunista tava começando a entrar em crise também, então, quer dizer, não foi só no Brasil, né? O mundo tava em movimento, cara. Os caras viram que a feder, a cobra ia fumar... Isso. E eles falaram só, então vamos ser amigos de todos. Se é pra alguém fazer, que a gente faça, né? Pois é, né? Ninguém quer ser um nazista em Nuremberg, né? No final da guerra. O governo do Geisel, apesar desse caráter da distensão, ainda teve muita prisão. No caso do Herzog, né? Teve o Manuel Fiel Filho também, que foi um operário que foi morto nessa época. Nos porões da ditadura, a tortura continuava. Não era uma coisa assim, vai distender, abriu, agora acabou tudo. Uh-huh. O filho lá da Zuzu Angel é dessa época também? Cara, eu acho antes, que é também, um pouco antes. Mas já é nessa fase mais década de 70 também. Esse filme é muito legal pra mostrar também um outro aspecto desse período, né? Aspecto mais da vida das pessoas, né? Assim. E a morte da Zuzu Anjo também foi... Foi porque ela não calou a boca, né? Ela não parava de procurar o pai do filho. Tava começando a pegar mal, aí... É, eles silenciaram ela, né? Uh-huh. A entrevista até do próprio Geisel lá no CPDOC, né? Da Fundação, Júlio Vargas, tem uma entrevista... Lá a gente tem um programa de história oral, também tem entrevistas de vários militares... Que deram essas entrevistas na década de 90, né? O Geisel liberou depois da morte dele, ele deixou escrito lá que podia liberar quando ele morresse. Depois que morreu? Vários deixam assim, inclusive. Tem coisa fechada lá que não pode ser consultada e nem divulgada e que tá. Eu também vou deixar, cara. Cara, depois que morrer, ele não pode ser preso. E aqui a gente não faz igual os ingleses faziam, que desenterram, decapitam e botam no poste, então... Mas ele admitiu esse caráter também, que ainda existia coisa da tortura, assim, que o serviço de informações continuava sendo utilizado, né? Isso não acabou de vez na década de 70, no governo do Geisel. Ele começou uma distensão, que a gente chama, né? A descompressão do regime. Terminando com a revogação dos atos institucionais, em janeiro de 79, e, por fim, no final de 79, em agosto de 79, você tem a lei de anistia. Né? E aí o Figueiredo é eleito, não é isso? Não, o Figueiredo entrou 80, né? O Geisel governa até 79, o Figueiredo ficou 80, 85. Durante esse período, os presidentes militares eram apontados por quem? Pela cúpula militar, né? Era um acordo entre eles. Era o famoso voto indireto. Não se votava pra presidente. Não confunda também o voto indireto com o voto indireto que teve na eleição do Tancredo Neves, né? Que é diferente. Mas mesmo assim, você tinha o candidato da oposição e o candidato do governo, mas aí na hora era um pacto que se fazia, o Congresso tinha que homologar a candidatura e tinha que aprovar também o nome do presidente, né? Tinha que votar. Uhum. Era votação indireta, mas existia o voto. E o legislativo, a eleição para deputado e para senador e para as câmaras municipais, elas eram abertas, elas eram diretas, né? Uhum. Só para governador e para os cargos do executivo mais altos, que era o governador e presidente, que era voto indireto pelo Congresso. É tipo a eleição do Saddam, que ligava com 100%. É a eleição do Fidel, pô. Fidel foi eleito. Várias vezes. Eles fazem essa maquiagem de processo democrático para se acreditar. 79, em janeiro, você tem a revogação dos atos institucionais. E aí muita gente já sai da prisão naquele momento ali, porque com a revogação dos atos muda a legislação de processo, né, de pena de muitas pessoas. Então muitas pessoas que estavam presas, né, logo depois da revogação do AI-5 já tinham cumprido suas penas e foram liberadas do regime, do cárcere. Agora, a lei de anistia valeu mais pra quem voltou do exílio, né, na verdade. Mais do que pra quem tava preso aqui no Brasil. Na verdade, a lei de anistia valeu mais pros militares. Exatamente. Foi feita de forma que eles não tivessem nenhuma brecha para serem punidos de nenhuma maneira. Claro. De qualquer forma, a anistia ela é necessária, porque senão... Não, é a caça às bruxas foda. Pra sempre. Tem que parar mesmo, senão o país vai ficar só naquilo. É complicado, porque quem sofreu ficou sem um senso de justiça, né? Mas olha só, hoje em dia fala-se muito de abrir os documentos antigos e punir os gripados e tal. Se é anistia pros dois lados, é pros dois lados. Exato. É. A desculpa que eles dão é que o crime de tortura não espia jamais. Conta. Os crimes normais, os crimes que eles fizeram de assassinato, de roubo e de coisa, são crimes que já prescreveram. Mas a tortura jamais. Então, mas é o que o Don Corleone fez. Quando mataram o Santino, ele chegou e falou, olha, vamos parar, né? Chega, né? Exatamente. Fica cada um no seu lado, senão a guerra não vai terminar nunca. Exato. O significado da palavra anistia vem da raiz de amnésia, né? É uma coisa meio de esquecimento também. Isso... Olha aí. Olha só. Agora marcou presença. É uma professora, cara. Falando tudo. Acho que você botar um ponto assim de esquecimento dos dois lados, não sei se é legal ou não. Acho que de repente seria mais interessante se isso fosse mais aberto. Tanto que a gente tá fazendo uma discussão aqui pra uma galera que não tem acesso nem a essa discussão, né? A coisa do esquecimento realmente prevalece nesse sentido, né? Em relação à discussão sobre o que foi a ditadura pra sociedade brasileira e tal, entendeu? O fim do governo militar aconteceu em 1985, assim, oficialmente, né? 8 de maio, o Congresso aprovou a emenda constitucional, acabava com, né, os vestígios lá, realmente. E teve a eleição indireta do Tancredo Neves. Por que devemos chamar de indireta? Quem era eleito pelo povo? O Congresso, certo? Isso. Senadores, deputados, etc. Votação do Congresso, como era ao longo da ditadura, né? Exato, né? E o Congresso votou um presidente e civil, né? O Tancredo era civil. Não, civil, é. Esse era o simbolismo, né, na verdade. Olha, em 83 teve uma das poucas manifestações populares que realmente botou o povo na rua, que foi direta já, né? Da emenda constitucional Dante de Oliveira. Que não foi aprovada, né? Mas que, pô, foi gente pra caralho na rua e conseguiu unir desde Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso. Foi uma demonstração pra ditadura de que ou eles tinham que ter que matar muita gente ou eles iam ter que abrir o negócio rápido que o bicho tava pegando. Exato. E aí, apesar de não ter passado, foi eleito um presidente civil. Mas na época, não sei se vocês se lembram, quem era que concorria com Tancredo Neves? Maluf. Era o Maluf. Paulo Maluf. Olha Maluf. Porque assim, era tipo Copa do Mundo, né? Oitavas de final, quartas de final, semifinal. E final. E aí a final foi Tancredo e Maluf, né? Olha só que beleza. E aí o Maluf fazia lobby no Congresso e ele tinha as Malufetes, cara. Tá brincando. É sério, tinha as Malufetes, que eram as minazinhas que ficavam fazendo lobby lá. Caraca, que excelente. Mas essa eleição do Tancredo já era um passo em direção direta? Já tava definida? Eles não iam nunca aprovar uma emenda de direta na abertura do regime pra eles. Eles nunca iam deixar que o povo colocasse no poder uma pessoa logo em seguida do último governo militar. Não, e que pudesse perseguir eles. Exato. Que pudesse revogar a lei de anistia, que pudesse mudar as regras do jogo no meio do caminho da abertura. Porque... Sem dar tempo deles fugirem, pelo menos. Exatamente. Porque 85 é um marco que a gente considera assim mais institucionalmente falando por conta da eleição do Tancredo, né? Mas é uma coisa, tem um caráter de continuidade muito grande aí na Constituição de 88, dali pra frente, né, os deputados e senadores que permaneceram desde a época da ditadura no Congresso estão aí até hoje, então tem uma continuidade muito grande, né. Uhum. 85 é um marco mais institucionalmente falando, né. Não... Tinha um acordo entre o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves, que era justamente, se fosse aprovado a emenda das diretas, o candidato do PMDB seria o Ulisses Guimarães. É, exatamente. Se fosse eleições indiretas, seria o Tancredo Neves. É, porque ele tinha o apoio das bases do próprio Congresso, né? Já o Ulisses tinha mais apelo popular. Tem uma outra coisa interessante também de pensar, como que eles fizeram quando eles revogaram o ato institucional número 2, que tinha determinado o bipartidarismo, né? Dois partidos, que eles permitiram que nem é o nosso quadro, né, de partidário atualmente, né, que precisa de uma reforma, da quantidade de partidos que surgiu nesse período, né? Eu entendo como uma estratégia até mesmo de dividir a oposição. Com certeza. Se você mantivesse essa coisa do bipartidarismo, ia todo mundo pro MDB, né? Todo mundo que voltou, o Brizola, o Fernando Henrique, etc e tal. Claro. E o histórico era de falta de coesão, né? Então... Pois é. Em vez de deixar os caras... Se deixa todo mundo fazer o que quiser, é melhor, né? Porque aí divide de uma maneira que não tem como correr atrás, né, Se vai todo mundo pra um partido único ia de oposição, ser complicado. Fudeu. pânico, né, cara? Aí bate de frente com eles perdem o controle, né? Você vê que os partidos hoje, os partidos, a porrada, né, cara? Ah, é uma... Mas mesmo os partidos que existem, dentro deles, eles acabam se rachando pela essa falta de coesão? Pois é. Isso aí é herança desse período, né? Exato. Que tá hoje em dia aí. Eu tô pensando seriamente em fazer um partido nerd... Vambora, rapaz. Tá na nossa hora. Partido da Renovação Nerd. PRN. É, Partido da Renovação Nerd. PRN. Ótimo nome. Cara, peraí. PRN era o partido do Collor. Partido do Collor. Ele foi eleito. Vocês estão tudo malucos, velho. PJN. Pode ser, não.